Utilidade pública, prestação de serviço e muito entretenimento no seu rádio. A partir de agora, primeira atração da cidade, a sua emissora preferida, 1480 kHz, abraçando toda a região. São 5 horas e 1 minuto, hora oficial do Brasil. Vamos começar o programa de hoje com a dupla das Minas Gerais. Vamos ouvir Roberto e Meirinho, eles cantam O Vento Levou. São 5 horas e 1 minuto. Bom dia, Moura. Vamos mandar um telefone lá para o bairro